Eu fiz uma pergunta, Rodrigo Magalhães. Agora é pessoa física. Ô, Ronaldinho, quero ser cima de mim. Ô, Ronaldinho, pode te fugar, tigrinho. Ô, Ronaldinho, tá na cara do pretinho. Ô, Ronaldinho, ô, Ronaldinho. Eu sou fã dele, mesmo que torça pro Vasco. Eu amo ele, mesmo que ele afogue gatos. Mas, cara, ele tá certo, isso não é muito indecente. Se tem nove dedos, já julga deficiente. Tu não vai calar esse menor que é do caralho. Ele já bateu punheta vestido de Kratos. Ronaldo Cabral, um nome foda pra cacete. Mas um certo dia gozaram na cara dele. Ô, Ronaldinho, quero ser cima de mim. Ô, Ronaldinho, pode divulgar tigrinho. Ô, Ronaldinho, tá na cara do pretinho. Rodrigo Magal, falo na moral. Alexandre de Moraes, vem chupa o meu papapá. Ronaldinho possui em média 2150 CP. Mas é só pra compra esse no COD, pode crer. Que ele fudeu com uma boneca PVC. Mesmo usando as roupas da sobrinha, nada a ver. Ronaldinho, pergunta pra ela qual que é o tamanho da peça. Qual filme da Marvel que você falou que presta? Ronaldinho, se acalma, ela é criança, era só teste. Mas se você quer comer, tem que beber, né, chefe? Ô, Ronaldinho, quero ser cima de mim. Ô, Ronaldinho, pode divulgar tigrinho. Ô, Ronaldinho, tá na cara do pretinho. Ô, Ronaldinho, ô, Ronaldinho. Ô, Ronaldinho, quero ser cima de mim. Ô, Ronaldinho, pode divulgar tigrinho. Ô, Ronaldinho, tá na cara do pretinho. Ô, Ronaldinho, ô, Ronaldinho. Ô, Ronaldinho, quero ser cima de mim. Ô, Ronaldinho, pode divulgar tigrinho. Ronaldinho, tá na cara do pretinho. Ô, Ronaldinho, ô, Ronaldinho.